Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Continuamos nossa temporada de ação anos 80 com um clássico do cinema australiano que está bastante em voga hoje em dia, né? Porque tem um filme novo da série, né? O Furiosa. E o filme que a gente vai falar hoje é Mad Max 2, A Caçada Continua, do George Miller. Filmaço, assim, dessa série original do Mad Max, é o mais bem sucedido, né? E colocou o George Miller no mapa, até o próprio Mel Gibson, né? Mas antes da gente começar a falar do filme, bora dar o nosso oi para os nossos ouvintes. Grande Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui só pra gasolina hoje, mais nada. E o Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando. Boa tarde, bom dia, boa noite, cavalheiros. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre esses filmes pós-apocalípticos. É isso aí, eu sou o Felipe Sobreira. E, pois é, então, hoje é Mad Max, né? A gente estava vendo temporada de ação nos 80, tem um filme já do Stallone, filme do Arnold, e, né, pô, acho que George Miller era um tipo de diretor, assim, focado na ação que não podíamos deixar passar, né? E a história do filme, na verdade, é a mesma, basicamente, de todos os filmes, né? Só para já passar rápido pelo plot, pelo resumão da história, né? Um mundo pós-apocalíptico, onde rolou uma crise, assim, que a sociedade basicamente ruiu, e é um mundo meio desértico, onde tudo tá em falta, né? Principalmente a água, comida, e o que move essa sociedade selvagem é a gasolina, né? Todo mundo tem um carrinho e tal, para poder se locomover nesse deserto e, né, roubar os outros. E é um mundo selvagem no futuro, então tem essa relação próxima com veículos, né, modernos e tal, que é o que permite que o pessoal se movimente, né? Tem umas tribos do futuro, certas agrupações, umas mais predatórias e outras, e no meio dessa galera toda, assim, esses bárbaros do futuro, tem o Max, que é um solitário, assim, de quem você não sabe muito, né? Especialmente nesse filme. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre continuidade entre os filmes do Mad Max, que eu acho que não é uma coisa que tá muito, né, na cabeça dos criadores, né? Do George Miller, né? Não tá muito interessado em manter sequência e explicar a origem e tal, mas é um homem solitário no deserto que se depara com uma sociedade sendo atacada por uns bárbaros lá, e ele tem que decidir se ele lava as mãos disso ou se ele ajuda eles, né? É isso, basicamente. É um filme mais focado em ação, literalmente, né? Em atos, e não tanto, né, em desenvolvimento de personagem e tal. Mas já pra gente partir mesmo pra nossa conversa aqui, Igão, por exemplo, qual é a sua relação com Mad Max 2, com a série toda, com o George Miller como diretor? Bom, minha relação começa na adolescência. Eu assisti esse filme quando eu era mais novo. Assim, não assisti esse filme, obviamente, quando ele foi lançado, porque esse filme é de 1982 e eu era neném. 1981? Talvez aqui no Brasil, né? Não, mas tá, irrelevante. Mas, enfim, né, não vi esse filme, obviamente, na época do lançamento dele, mas eu assisti esse filme em uma das inúmeras vezes em que ele foi transmitido pra Rede Globo, né? Esse era um dos filmes chefes, né? Carro-chefes da Globo. Eu acho que eu assisti esse filme antes... não, com certeza eu assisti esse filme antes de ter visto o primeiro, tanto é que eu lembro de sentir um certo estranhamento, né, quando eu vi o primeiro. O primeiro é praticamente um drama sobre um policial que perde a família e depois ele se desprende da força policial para procurar vingança. E não tem nada de apocalipse, não tem nada de distopia, não tem nada de gangues no futuro, nada disso. Então é um filme muito diferente do segundo, mas eu gosto muito do segundo. Para mim, na verdade, o segundo filme é o meu favorito, né, da série. Eu acho que se tem uma série cinematográfica que merece que eu seja um geek, eu acho que Mad Max, né, assim, tipo, é a única série que eu jamais pensei fazer isso, mas que, né, se fosse o caso, eu faria algum tipo, se eu fosse dessa tribo, eu faria algum tipo de cosplay ou alguma coisa assim, porque de fato é a série que eu mais gosto, sabe? Eu nunca fui, assim, já gostei de Star Wars, já gostei de Star Trek, mas nunca fui muito fã. Agora, Mad Max eu sempre fui fã, gosto de todos os filmes, né, inclusive recentemente eu assisti no cinema, né, o Furiosa, gostei muito. Mas enfim, assim, é um filme que eu gosto muito dele, gosto de todos os filmes da série, né, gosto inclusive do Além da Cúpula do Trovão, que é o Ovelha Negra, né, dos filmes. Mas ainda assim, eu acho divertido, eu acho um filme que tem seus méritos, né, apesar dos defeitos que ele tem. Mas, de fato, Mad Max 2 é o meu favorito, eu tô animado pra conversar sobre ele com vocês hoje. Ótimo. E Diego, você já conhecia o Mad Max 2? Já tinha assistido? Como é que é? Uma história bem diferente da do Igor, porque eu não assisti esse filme muito jovem, eu assisti esse filme porque o Igor, exatamente, né, a gente era muito amigo, ainda somos, né, mas a gente era muito amigo quando a gente tinha uns 20 e poucos anos, e aí ele insistiu... pra eu ver esse filme, que é um filme maravilhoso, fantástico, tem que ver, né? Você vai amar, imperdível, você não pode ser cinéfilo, amar cinema e não ter visto nada de Mad Max, né? E aí eu fui ver, e eu, realmente o filme não, na época, não fez nenhum impacto em mim, quase, né? Eu nem me lembrava que eu tinha assistido o filme, eu achei meio datado, sabe? Não tava preparado pra ver o filme, não conhecia quase nada da mitologia do Max e desses filmes do George Miller. A minha história é completamente diferente, né? Eu fui ver... Aí, tudo isso mudou quando eu fui ver Fury Road, que pra mim é o meu favorito. É o filme que eu fiquei enlouquecido. Eu achei o melhor filme daquele ano. Devia ter ganhado o Oscar de melhor filme. Eu acho um filme de ação perfeito. Talvez esse e Fogo Contra Fogo, do De Niro e Pacino, são os filmes de ação mais perfeitos de todos os tempos, eu acho. Eu adoro Fury Road. Aí, isso me chamou a atenção pra série. E, de fato, a gente... Assim, bastidores, né? É, a gente não ia falar sobre esse filme, inclusive. Eu acho que foi uma sugestão... Uma das minhas sugestões da gente mudar. A gente ia falar de Fuga de Nova York. Eu assisti Fuga de Nova York. Eu achei meio mediano. Também não faz parte muito da minha história. E achei, poxa, a gente vai falar de um filme de ação numa realidade distópica? Por que não Mad Max? Mad Max, sabe? Pô, é um dos filmes... Mad Max 2, especialmente, né? É um dos filmes emblemáticos dos anos 80. Né? Temporada de ação nos 80. Então eu fui ver agora, de fato, sentar pra assistir o filme, sabe, com outros olhos e totalmente aberto pra experiência, sem nenhum preconceito e feliz de ver esse filme, porque da onde que veio Fury Road, que eu gosto tanto? Então gostei muito de ter visto dessa vez. É outra experiência, completamente diferente. Gostei, adorei. Vi de novo hoje de manhã pra gente fazer o podcast. Assisti Furiosa ontem. Assisti Além da Cúpula do Trovão, que é muito fraquinho. Sabe, vocês falam que é legalzinho, mas não, é ruim. É ruim, o filme é ruim. Até a perseguição no final é legal, é muito boa a perseguição. Mas é uma bosta o filme, né? Mad Max Infanto. Mad Max Infanto Juvenil. Não, não. Aquela cena do Cirque du Soleil, do Mel Gibson lutando contra aquele cara, contra o Blaster, né? É muito embaraçoso aquilo. Muito. É embarrassing. É ridículo. Muito ruim. Ah, mas todo mundo pode fracassar. George Miller não é perfeito. Sabe? Não tem jeito. Mas assim, eu sou um cara atípico, porque eu, o Felipe perguntou, ah, como é que você começou a assistir, como é que você conheceu o George Miller, né? É absurdo, o meu primeiro filme do George Miller foi Bruxas de Eastwick, que eu adorei, depois assisti Olho de Lorenzo, então eu conheço uma obra do George Miller de outra forma, completamente diferente. O Igor tá... É isso. Eu vi Baby primeiro, um pouquinho na cidade. É mesmo? Baby eu nunca vi, nunca tive coragem de ver, tô muito velho. Eu tenho que dizer que As Bruxas de Eastwick é um filmão. Eu adorava esse filme também quando era pequeno. E só um adendo também aqui, eu acho o Fuga de Nova York um dos melhores filmes da década de 80, mas infelizmente nós não vamos falar sobre esse filme. Vamos falar sobre um filme que eu acho que é mais uma unanimidade entre nós. Então eu fico satisfeito. Fica pra próxima. Bom, eu comecei vendo, assim como o Igor, eu vi na TV, mas o primeiro que eu assisti foi o terceiro, né? Mad Max, quando eu era criança. E realmente é um filme mais pra criança, né? Tem um foco, assim, meio Peter Pan, né? Uns garotos perdidos que tem uma sociedade lá, não sei o quê. É um filme meio fora do eixo, assim, em relação aos outros da série toda, né? Tava até vendo umas informações. Parece que o co-autor dos Mad Max originais com o George Miller, ele tinha morrido um pouco antes, então... O Miller perdeu um pouco a vontade e tal. Realmente o filme meio... Não é exatamente o que ele queria e acabou fazendo e tal. Mas eu acho que dessa trilogia dos três primeiros, aquele final, a perseguição, acho que é super impressionante, mesmo esse, né? E, bom, eventualmente eu vi todos, né? O 2, eu vi o Fury Road muitas vezes no cinema, adorei. Assisti o Furiosa agora, que eu achei também muito legal. Um filme bem mais apegado à continuidade do que os outros, né? Porque todo Mad Max é mais ou menos um reboot, assim, né? Uma recontagem, assim, estilo... Evil Dead, né? O filme 1 e o filme 2 é basicamente a mesma história, só que de novo, né? Contada um pouco diferente. O Mad Max acho que sempre faz isso, né? É uma figura meio vaga, assim, você consegue recontar mudando detalhes, né? Então... Eu gostei de reparar nesse elemento agora. Pra mim é um clássico, assim, né? Eu não sei nem como traduzir. Eu tava até conversando com o pessoal aqui por trás, né? Antes da gravação, né? Que, como é que se diz? Estante, né? Que é essas peripécias que os dublês fazem, tem um nome em inglês, né? Não, o que o dublê faz não é uma dublagem, né? A dublagem é do áudio, né? O que eles fazem é um estante que a gente chama como, sei lá, uma peripécia, uma acrobacia, né? Sei lá. Mas os estantes desse filme são impressionantes, né? é meio uma cinematografia meio responsável, né? Você sente que o pessoal se machucava mesmo, principalmente no primeiro Mad Max. E até hoje, né? Até você fica impressionado com esse elemento, né? Uma coisa meio visceral, assim, meio perigosa, né? Pra quem tá fazendo o filme. Que isso se mantém em toda a série, que eu curti também. Mas é isso, né? Eu comecei pelo 3 e aí fui lentamente assistindo o resto da série, que também não tem muita importância a ordem na qual você assiste. Mas é realmente, pra mim, o segundo, que é esse que a gente vai falar hoje, é o mais emblemático mesmo, assim. É o mais... tem um pé ainda no baixo orçamento, mas já é um... apontando pra esse futuro mais expansivo, né, que ele viria a fazer depois no Fury Road, no Furioso e tal. Essa visão realmente de um mundo onde a sociedade acabou mesmo, né, que nos dois primeiros ainda é meio vago, né, o que aconteceu. Diego, você tinha falado que você tinha tido um insight interessante quando você estava assistindo hoje, pela segunda, terceira vez, para o podcast, assim, se quiser já começar por aí, para a gente já ir brilhando por um caminho para conversar no programa hoje. Bom, pelo que eu estava assistindo, né? A primeira coisa que eu notei assistindo esse filme agora para o podcast, fazia muitos, né? Desde que eu tenho uns 20 e poucos anos que eu não via esse filme, né? Então foi como se eu estivesse vendo esse filme pela primeira vez agora. E a primeira coisa que eu notei é que, ao mesmo tempo que ele se sustenta muito, até hoje, as cenas de ação são muito bem feitas, são muito bem coordenadas, né? Realmente, o George Miller, você tem que ser um diretor muito foda, muito fera, pra você fazer um filme nos anos 80, né? E você assistir hoje em dia, né? 40 anos depois, e achar ainda emocionante, empolgante, visceral. E eles são poucos diretores que fizeram isso, né? James Cameron, né? John McTiernan, que a gente falou do Predador e tal. E do George Miller é mestre, né? Fantástico. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei bem... isso não é um insight, tá? É só uma introdução. Uma coisa que eu notei, que eu achei bem da época, que eu queria saber a opinião de vocês, é essa questão da estética Sado, meio de clube gay, né? Com roupa de couro, né? E meio bondage. E eu achei interessante o figurino, né? Porque ambas as tribos, né? Tanto a tribo do bem quanto a tribo do mal, elas usam os aparatos de futebol americano, né? Só que uma é preta, um usa cor negra e a outra usa cor branca. E tons pastéis, assim. Uhum. E aí decidiram extrapolar esse visual, meio de gangue de motocicleta, né? E aí foi para uma questão também de bondage. Eu acho que nessa época, especialmente, né? Ainda existia, ainda até hoje existe, né? Um profundo medo inconsciente de todos nós, desse tipo de comunidade, assim, né? Existe um mito, né, de que essa comunidade bondage, BDSM e tudo, isso dá medo muito na gente, né? Especialmente no homem hétero, assim, né? Que tá assistindo esse filme de ação. Então, eu acho que essa simbologia, ela trabalha muito bem nos medos e nas inseguranças do espectador. Porque realmente é muito notável isso, né? Um dos principais vilões do filme, né? O que tá abaixo do Lord Humongous, né? O Wes, ele tem a bunda de fora, ele usa um fio dental. E ele tem um namorado, um menino loiro, né? Tipo, sabe? Então eu achei isso muito interessante. E morre, e ele fica muito triste, fica muito mal, quer se vingar, sabe? Você acha que isso é um sinal de que no é uma das várias indicações desse mundo pós-sociedade, né? Onde o que é meio tabu hoje em dia e tal se descontrola, né? Quando não tem mais essa supervisão do Estado, né? Das normas morais e tal. Então, esse lado meio selvagem, né? Meio sexual, aflora e ninguém controla e vira meio perigoso, né? Então, realmente não é... tem um elemento sexual meio perigoso nesse sentido. Não é só que eles vão matar você e tal, mas realmente ele é um leather daddy, assim, que vem, né? Pra cima de você, o Lord Humongous, é tipo um halterofilista, né? Com aquela máscara de Jason, né? Pré-Jason, inclusive. Tem um elemento meio tabu, meio estranho, né? Não, não é só que eles vão roubar você e matar você, roubar sua gasolina, e sim, tem um elemento meio pós-moral, né? Meio... os costumes, né? Se acabaram também, né? Então isso é meio... o susto também vem um pouco disso, né? O Igor vai falar uma coisa muito legal, eu tenho certeza, né? Sobre isso. Mas assim, só pra terminar a minha fala, é claro que o filme deixa bem claro, né? E por várias falas do Lord Humongous, né? Por vários elementos no filme, vários objetos usados no filme, né? De que o Lord Humongous, ele tem um controle sobre a gangue dele, como se eles realmente fossem os pets, os cachorros, né? Ele chama os capangas, entre aspas, né? Os associados dele de pups e de dogs, né, cachorros e de filhotinhos e tudo, né, e ele usa corrente como se fosse uma coleira no final, né, pra segurar o Wes, né, e aí ele solta a coleira e aí o Wes vai com toda a fúria pra cima. Então é uma relação desse tipo, mas o Felipe falou uma coisa muito legal, que isso envolve um elemento sexual também muito forte, né, Igor? O que você acha? É, eu acho que eu tenho que esclarecer algumas coisas aqui, porque o Diego, ele me coloca aqui em uma situação muito complicada, né? Quando ele fala, né? Não, porque agora a gente vai falar sobre BDSM, sobre bondage, e eu tenho certeza que o Igor tem muitas coisas a falar a respeito disso. Calma lá, peraí. Não é, eu acho que não é por aí, assim, sabe? Eu não tenho, assim, muita experiência. Igor, o Felipe tá escrito aqui, Igor, nosso especialista em taras. Eu não sei, meninos, de onde vocês tiraram essa ideia, né? Eu tô até, né, corando aqui. Mas é que a gente falou sobre o filme antes, e você falou, a gente conversou sobre esse assunto, só por isso. É uma piada, eu tô brincando aqui com você, eu sei, porque a gente conversou sobre esse filme antes, né? A gente tinha discutido um pouquinho sobre esses aspectos, né? O Diego já tinha falado, né, inclusive, sobre esses aspectos estéticos do filme, né? Que, inclusive, o Diego tinha falado, né, primeiro, né? Eu acho que depois que ele mudou de ideia, né? Não sei, né? Quem sabe, eu vou até perguntar aqui pro Diego. Diegão, você tinha falado que você tinha achado esses aspectos estéticos do filme um pouco datados, né? E eu até fiquei pensando a respeito desse próprio conceito, né? O que seria uma coisa datada e se é que a gente pode dizer que, né, essa estética BDSM do Mad Max seria ou não datado, de repente é, né? Eu acho que é datado porque, como eu falei, eu acho que, na época, esse tipo de estética, ele causava muita insegurança e medo no espectador, especialmente no homem. E hoje em dia a gente ri mais disso, né? A gente é meio engraçado, é meio risível. Então perdeu-se um pouco esse impacto. E também foi mais aceitado, assim, abertamente, até na arte, né? Tipo um Tom of Finland, né? Esses elementos, assim, de... Que realmente na época, acho que se não for no mesmo ano, uns 2 anos antes, teve aquele filme do Pacino, né? O Cruising. Que realmente era tipo uma exposição, uma imersão nesse mundo, nesse submundo perigoso, assustador, assim. É meio predatório, né? E bem chocante, né? Pra sociedade conservadora e tal. E realmente, né? O fato que o futuro virou isso, né? É um dos medos desse apocalipse, assim, né? Do pós-apocalipse do Mad Max, né? É uma coisa que tava meio que na cabeça das pessoas, né? Tava sendo revelado, né? Essa cultura LGBT, especificamente desse elemento meio Leather Dead, meio BDSM, né? Tava em voga, eu acredito, né? Por esses dois filmes, né? Basicamente, e porque tava virando algo comum e mais conhecido, né? Não, tava saindo da obscuridão e cultura como um todo tava começando a ver que isso existia mesmo, né? Sim, não, mas essas coisas ainda geravam desconforto, já ainda geravam escândalo, assim. Eu tô tentando ver aqui agora quando foi, por exemplo, uma exibição de fotos de um fotógrafo norte-americano chamado Robert Mapplethorpe, que tem um trabalho muito interessante, e uma das exibições dele foi uma série de fotografias que retratam essa subcultura BDSM, né, dos Leather Daddies, né, de homens vestidos com jaqueta de couro, com calça de couro, né, com toda uma de aparatos e dildos e tudo mais. E eu lembro que eu já tinha assistido um trecho de um documentário sobre o Mapplethorpe, em que especificamente essa exibição, agora eu não sei quando que ela foi feita, né? Ela causou um escândalo, tinha muita gente querendo fechar isso, sabe, essa exibição. Isso não foi feito, assim, nos anos 50, nos anos 60. Isso foi, eu acho que, talvez, final dos anos 80 ou início dos anos 90, eu não tô certo. O Mapplethorpe morreu em 89, né? Acho que foi mais ou menos no começo dessa mesma década dos anos 80. Então, por volta desse filme aí, né? Será um pouco antes. Esse insight do Diego, assim, me fez pensar também em um outro filme que me é muito caro, inclusive, por isso que ele me veio à memória aqui rapidamente, né? Em que ele usa o BDSM como uma espécie de forma de você caracterizar os vilões. E é um filme que eu já falei pra vocês, né? Um filme que eu gosto muito, que é o primeiro Hellraiser, que é de... Eu sou péssimo com dados, mas se não me engano é de 1988 ou 1989, que é um filme britânico dirigido pelo Clive Barker, em que você tem a figura dos Cenobitas, que são os vilões do filme, que são seres de uma outra dimensão, de uma dimensão de... From another dimension, de uma dimensão inferior, né, uma espécie de inferno, mas que não é exatamente um inferno. E eles são caracterizados como sendo leathers, né? Assim, eles têm toda uma estética BDSM no visual deles. Então, eu acho que, de repente, isso estava numa espécie de imaginário popular sobre o que é o BDSM. Sabe? Você vai caracterizar vilões, né, com esse visual. Eu acho interessante. Eu queria ter perguntado isso pro Diego, até mesmo porque, no começo, quando ele falou pra gente que ele achava datado, eu achei estranho, porque... Mas depois eu percebi que é porque eu parto de uma outra definição daquilo que é datado. Porque, pra mim, o que é datado, pensando aqui num conceito que eu uso mesmo, seria alguma coisa que ela está relacionada a aspectos éticos, morais, religiosos ou ideológicos, que não tem mais uma correspondência nos tempos atuais. Então, por exemplo, quando você vê, vou citar um exemplo aqui, a caracterização de estrangeiros na literatura europeia do século XIX, né, a forma como os africanos eram retratados, na forma como as pessoas do leste europeu ou da América do Sul eram retratadas. Isso é datado, porque esse tipo de representação não encontra mais mais nenhum parâmetro nos dias de hoje. Sabe? Você tem que realmente pensar que a pessoa que fez aquela obra é uma pessoa de 100 anos, 150 anos atrás, que não pensaria mais como as pessoas pensam hoje. Então, realmente, esse trabalho, quando você tem que fazer esse trabalho arqueológico, você está lidando com produtos culturais datados. Agora, o BDSM do Mad Max, eu pensei, não, mas isso não é datado. Porque você tem BDSM até hoje. Então, por que seria datado? Mas eu entendi esse insight do Diego, eu compreendo e eu concordo com ele, que de fato é interessante como isso aparece, né, na caracterização de vilões, né, principalmente nos anos 80. Mas o que eu e o Diego a gente estava conversando, né, eu acho que essa estética do BDSM nos vilões do Mad Max, ela é interessante, né, porque serve para situar, né, quem são essas gangues, essas hordas de bárbaros predadores que aparecem no filme, né, que são diferentes, por exemplo, das hordas dos outros filmes. No Mad Max Road Warrior, você tem os Gay Boy Berserkers e você tem os Smegma Crazies. São os dois grupos, são as duas hordas que compõem, né, aqueles bárbaros, né, sob a liderança do Lord Humongous, the Ayatollah of Rock and Roller. Eles que estão querendo invadir aquele campo onde você tem, né, a gasolina sendo produzida. E cada filme do Mad Max, essas hordas sempre trazem uma espécie de representação daquilo que seria, ou pelo menos uma paródia daquilo que seria uma sociedade guerreira. Então, pra quem assistiu Fury Road, tá lembrado dos War Boys, do Immortan Joe, vou ver vocês em Valhalla, né? Essa referência ao Valhalla, e também ele faz uma outra referência aos Kami Crazy. Nós somos os Kami Crazy War Boys. Ou seja, você tem aí a caracterização, assim, duas referências a duas sociedades guerreiras, né? Você tem o Japão, da época da Segunda Guerra Mundial, né? O Kamikaze, e você tem o guerreiro viking aí, que, sabe, que ia para a batalha sabendo que se ele morresse uma morte violenta, né, seria algo muito honroso, e ele estaria jantando com os deuses em Valhalla. Eu fiquei pensando, qual que é a sociedade guerreira, que no caso, que é aludida no Mad Max 2, pode ser, de repente, alguma sociedade grega, né? Mais especificamente, me veio à cabeça, né, os espartanos, que eram famosos, né? Porque, não só os espartanos, né? Mas, assim, os espartanos, eu acho que ficaram conhecidos como sendo uma sociedade em que os guerreiros, eles tinham... Era muito comum que os guerreiros tivessem relações homossexuais entre si. E isso, inclusive, era incentivado, né, na própria cultura espartana. Porque se você vai para uma batalha para lutar ao lado de um guerreiro, e ele é seu amante, você vai com 3 vezes mais fúria e ódio para defender justamente a pessoa que você ama, que está lutando do seu lado. Então, havia uma espécie de... Não apenas isso era ok culturalmente, né, mas isso era, até onde eu sei, isso era um pouco até incentivado por parte dos generais, sabe? Que os guerreiros criassem esse tipo de laço. Então, você vê, né, nessa sociedade de guerreiro do Mad Max 2, né, os guerreiros, eles têm relações sexuais. O Lord Humongous, ele realmente parece assim, o grande Leather Dad daquela galera. Ele tem uma relação quase que erótica com eles, né? Aquela cena em que ele pega o Wes, né? Que o Wes, ele acabou de perder o namorado, ou o escravo sexual dele, a gente não sabe, né? Mas é um garotinho que andava atrás na moto dele, na garupa da moto dele o tempo todo, né? Então, quando o Lord Humongous, ele abraça o Wes, né? Que ele tá descontrolado, sabe? E me vem à cabeça novamente uma outra imagem que vem da literatura grega, né? Da mitologia grega. Um Aquiles enfurecido, mataram o meu Patroclo, que é um elemento importantíssimo da Ilíada. Esse abraço, né? Do Lord Humongous no Wes, tem um elemento erótico, a forma como ele consola ele, sabe, calma, meu cão de guerra, my puppy, chamando os guerreiros dele de puppies, né, de cachorrinhos. Então existe, é como se ele fosse, assim, realmente o macho alfa que acasalasse com todos aqueles outros homens, e eles criassem esse laço, né, forte de horda, né, de grupo guerreiro, através, entre outras coisas, não só disso, né, mas entre outras coisas, através de uma ligação sexual que eles têm. Vocês se lembram se na gangue, vocês que já viram filme milhares de vezes, se na gangue tem mulher? Acho que não tem mulher, né? Não tem mulher. Que acho que comprova bem esse ponto do Igor. Só na sociedade lá da refinaria, né? Aí tem, que claramente tem várias mulheres, né? E acho que cada filme ele explora um tipo diferente, né? Não é sempre esse enfoque, né? No primeiro é uma gangue mais tipo uns Hells Angels, né? Uma gangue de motocicleta mais padrão. E aí no terceiro tem aquela sociedade matriarcal da Tina Turner, né? Anti-Entity. Aí no Free Road aquela sociedade do Immortan Joe que lida mais com a crise de água, né? E aí ele meio que solidifica mais esse mundo do pós-apocalipse, onde tem um pessoal que controla a água, outro que controla a gasolina, que é um pouco isso do Mad Max 2, né? E tem uma terceira sociedade lá que controla as armas, né? Então, à medida que ele foi refazendo e fazendo esses filmes, foi solidificando, né, essa sociedade do pós-apocalipse. Mas nesse aqui realmente tem esse enfoque dessas gangues, né? Eu acho que o Humongous, ele é um protótipo, né, desses vilões de agora, né? Do Fury Road e da Furiosa. Porque ele também quer expandir o poder dele, né? Ele também é meio Alexandre o Grande, ele quer conquistar, ele é um conquistador também. Então ele quer ter os meios de poder, né? O grande objetivo dele é tomar aquela gasolina inteira pra ele, né? Ele quer mais riqueza, ele quer mais poder pra controlar os meios de produção ali, né? Pra controlar mais gente, né? É pra ter mais poderio, mas não necessariamente pra... Não quer dizer que vai levar adiante, né? Eu acho isso uma coisa legal que o Miller fez agora no último, no Furiosa, né? Que tem a figura do Dementos, que é o Chris Hemsworth. Que é uma figura bem mais próxima desses... De todos os filmes que ele fez depois, é o mais próximo do Humongous, do Mad Max 2. É esse, né? Um senhor de guerra, assim, meio grego, meio romano, inclusive, né? Tem uma carroça, assim, meio Ben-Hur, com motos e tal. E ele realmente ele quer tomar o poder, mas ele não sabe o que fazer, né? Ele acaba invadindo a Cidade das Balas lá, mas o esquema entra em caos, né? Porque ele não sabe o que fazer, né? É meio que uma projeção do Humongous, né? Que é a criatura de guerra, né? De controle dos bárbaros, que é o acesso àquela gasolina, aquele meio, aquela matéria-prima que eles precisam, né? Mas você imagina, né? Que 6 meses depois, um ano depois, não ia ter mais nada naquela refinaria, né? Nesse mundo pós-social não tem mais organização, vira só sobrevivência, extração momentânea, roubo e tal, e não manutenção, né? Não criação de meios, né? De manutenção da obra-prima, né? Então, realmente, não, ele ia roubar até a gasolina e ia acabar, né? É muito legal o que você está falando, porque eu acho que existe essa tensão em vários filmes do Mad Max. Essa tensão entre a sociedade minimamente organizada e a sociedade em guerra, masculina, cheia de ambição, de poder, né? E um querendo tomar o lugar do outro. Eu acho que essa tensão está em todos, né? E esse lugar que sobra, que tem o mínimo de organização, ele é como se fosse um oásis, uma miragem, um lugar pequenininho no meio daquele deserto gigante, né? De caos e desordem. E o que quem ganha é o mais forte, que impera é Darwin e acabou. Ele mantém essa tensão até o final, até esse filme, né? O Furiosa, eu acho que é a apoteose dessa tensão, desse conceito, né? Dessa tensão entre as duas formas de vida, né? Em sociedade, especialmente uma sociedade feminina, como no filme, de mais centrada em colaboração e cooperação, e a sociedade masculina muito mais centrada em destruição, guerra, né? E sede de poder. O lugar verde é como se fosse aquela sociedade, né? Com aquelas roupas brancas do segundo filme, né? Do Mad Max 2. O Furioso é o que mais parece com o filme 2, né? Que, assim como o pessoal tenta proteger a refinaria dessa sociedade do 2, né? Com o papagalo lá. O grande segredo, a grande coisa a ser protegida no Furioso é esse lugar verde, né? Essa possível fonte, né? De vida, mas que para quem tá fora é só mais uma fonte ou de água, de comida, ou de petróleo, do que seja, né? Não é um lugar onde está a ordem, e sim onde tem algo mais a ser explorado, né? Que é o que tem no 2. Eles têm aquela mini cidadezinha lá, e o que o cara quer, ele quer porque quer, porque quer, porque quer entrar para ter a gasolina, né? Sim, eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, e eu queria aproveitar, né, esse ensejo, né, para pegar carona numa coisa que vocês dois disseram, né? Pensando aqui, novamente, eu nas minhas viagens, né, de psicanálise louca e desenfreada, a gente pode imaginar que esse mundo distópico pós-apocalíptico do Mad Max, esse grande deserto, né, que o mundo se tornou, é um mundo onde o id, ele se encontra totalmente desgovernado. Então, por isso você tem esses rompantes de violência constante, de hipersexualização das relações, e porque você não tem mais um superego, né? Você não tem mais um governo, você não tem mais uma polícia, religião, você não tem mais nada que nenhuma dessas instâncias que restringem ou que coordenam ou que organizam o comportamento humano, né? Então essas gangues bárbaras, esse medo que elas despertam, eu acho que vem um pouco disso também, né? Esse é um certo medo cultural, né, que nós temos, né, desse estado de caos absoluto. Agora eu só queria fazer um adendo, assim, porque eu não caracterizaria, por exemplo, a sociedade da refinaria, que de fato é muito mais organizada, pelo menos assim, em aparência, né, ela é muito mais organizada, né, que a sociedade da horda ou das hordas que estão querendo invadir para roubar o petróleo. Eu não caracterizaria a sociedade como sendo os bonzinhos do filme, não. O que vocês acham? Porque, assim, eles estão mais vulneráveis, né? E o fato de haver mulheres, crianças e pessoas idosas dentro dessa comunidade faz você pensar que, de fato, assim, há uma organização maior. Não é pegando carona numa coisa que o Diego falou também, não é esse pesadelo darwinista onde só os fortes têm vez, né? E os fracos que se foldam, né? Que é o mundo das hordas, né? Você vê, só tem homem brucutu, né, nas hordas. Você não vai ter espaço para ter pessoas idosas, nem crianças, nem mulheres. Né? Você só tem, né, aqueles alpha warriors, né, participando das hordas. Então faz você pensar realmente que é uma sociedade um pouco mais organizada, né, porque ela dá espaço de convívio para essas pessoas também. Mas dizer que eles são bonzinhos, eles parecem muito oportunistas certas horas, e em alguns momentos do filme eles são também mesquinhos e trapaceiros, né? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu tô pensando aqui particularmente no final do filme e em outros comentários que alguns outros personagens dentro dessa comunidade, alguns comentários que eles fazem também, a forma como eles veem o próprio Max. Eu não sei se eles são tão assim, nossa, pessoas do bem, justas, bacanas. Não sei. O que, que vocês acham? Como é que vocês caracterizariam essa comunidade? Eu não sei se isso é um momento assim que o Igor teve uma leitura, tipo, que nem no episódio do Rambo, né? Que você tá atribuindo assim uma certa segundas intenções, maldade, assim, ao pessoal. Eu não sei se é a crítica a essa sociedade é tão pontual como tem esse mundo perigoso pós-social bárbaro, né? Mas eu acho que o fato que é um mundo mais próximo do nosso, né? Que tem um pouco mais dessa coisa mais burocrática, né? Que é realmente meio pusilânime, né? Talvez tenha um pouco nesse sentido, eu imagino, né? Uma crítica nesse... Falta... Realmente, o Max é uma figura que não tá nem num nem no outro, claramente, né? Inclusive, eu queria falar dele depois, né? Essa figura meio vazia que tem no meio do filme, né? Inclusive, tirando o primeiro filme, ele é uma figura meio oca, né? Em todos, né? Não, você nunca sabe nada dele, né? É uma figura meio... Ele só quer se livrar da sociedade, dessa associação com essas pessoas. Quer ficar só na dele e tal. Então, eu acho que pra ele também não é uma solução, né? Esse grupo. Mas eu não diria que eles são oportunistas, porque eles estão tentando sobreviver a esses ataques, né? Então, realmente, no final do filme, eles enganam as hordas, mandando o caminhão sem a gasolina, né? Que é o que eles querem, enquanto eles fogem com a gasolina, né? Enganam o Max também, né? Exato, esse é o meu ponto, eles enganam o Max. É, o Max é bucha de canhão nesse momento, mas eu imagino que essa filosofia, né? O bem do grupo supersede o bem de um, né? E como ele não era do grupo mesmo, né? Eles também têm um elemento meio selvagem, menos selvagem, mas são selvagens também, né? Então, em modo de sobrevivência, né? E a gente tem que falar do Max, né? Porque eles teriam compartilhado esse ardil com o Max se o Max exatamente tivesse conseguido se efetivar como integrante daquela galera. Mas ele não quis se integrar, ele estava sempre fazendo questão de dizer, não, eu não sou parte de vocês, eu não quero ter nada a ver com vocês, eu sou um mercenário, eu estou aqui para fazer negócio, eu estou aqui pela gasolina. Até o menino, né, que queria tomar ele como pai, né, que era uma relação, que era uma chance dele recapturar a humanidade dele por meio desse menino, né. Mas ele se mantém exatamente essa figura oca e essa figura à parte e ilegível até o fim em todos os filmes. Esse foi um insight que eu tive hoje, né, eu fiquei pensando sobre o Max. Porque eu não vi o primeiro, mas eu vi muitas cenas, né? Vi documentários sobre o primeiro filme, né? O primeiro filme, ele parece que ele faz jus ao nome, Mad Max, né? Matam a família dele de uma maneira muito cruel e muito gratuita, e ele realmente enlouquece e vai em sede de vingança e mata os vilões de uma maneira bem cruel e filha da... bem violento, assim. E nesse... Só que esse filme, e no Fury Road, tem aquelas... Isso o Igor tinha me falado antes, né? De fato, não ficou tão bem ilustrado, ficou muito rápido, não ficou muito bem desenvolvido, né? A loucura do Max, que é visualizada por essas alucinações que ele tem, esses flashes que ele tem da família dele, né? Ele vê tipo uma menininha, né? Falando com ele, né? Um fantasma da filha, uma coisa assim, né? Um velhinho aborígene também aparece assim, do nada, e a gente não sabe quem é esse velhinho aborígene, né? A filha, a gente imagina que é a filha dele. E aparece muito rápido. Um parênteses rapidinho, assim, sabe? Pois é, essa questão das alucinações visuais, assim, eu achei desnecessária, né? No Fury Road. Não é falando mal do Fury Road, é um filme que eu amo. Mas aqui ali tem umas coisinhas que... Porque, por exemplo, assim, já me disseram isso, assim, ah, é a filha dele, mas peraí, no primeiro filme, ele tem um filho. É um menino. É um bebê, inclusive, de colo, que ele chama de Sprague, mas aí ele alucina com uma menina, né? Eu acho que não faz, não sei, assim, eu tenho uma teoria sobre isso, mas... Tem um elemento de que cada vez que a história do Max é recontada, ele é mudada de propósito, né? Não é um acidente, que não é um menininho bebê que nem foi, né? Só que esse filme, eu não consegui achar absolutamente nada de louco no Max. Ele não é mad. Eu achei ele o personagem, de longe, mais lúcido, o personagem que tem a visão da realidade de como ela é. É o personagem mais lúcido que existe no filme inteiro. É o personagem que não tem esperanças. É o personagem niilista, é um personagem tipo, ele é o Sísifo. Ele percebe o quanto que a realidade se tornou absurda, percebe que a realidade não faz mais sentido nenhum, que a vida não tem mais propósito, que fazer parte de uma sociedade não vai levar ele a lugar nenhum, não vai dar felicidade, não vai preenchê-lo, que esse vazio que ele tem depois que ele perdeu a família não vai ser preenchido mais, que ele não vai esquecer, que ele não vai superar esse trauma, que ele vai ter esse trauma pra sempre. Então ele é absolutamente pé no chão, e aí ele tá bem com isso. Ele parece bem, ele não parece atormentado e sofrendo e ansioso, e ele não sofre com isso. Não tem luto, né? Não tem luto, ele está completamente resignado com a pedra que ele tem que levar pra cima do morro de boa, e depois a pedra desce e ele tem que levar de novo, e depois a pedra desce e ele tem que levar de novo. Cada filme do Mad Max ele leva uma pedra até o topo do morro. Por isso que ele vai embora, porque ele vai lá de volta buscar a pedra. Ele sempre termina o filme da mesma forma, né? Ele termina o filme dando tchau pra sociedade. Tchau, sociedade. Eu já tô... Eu consegui ajudar vocês, mesmo não querendo, sabe? Anti-herói, completamente relutante. Não quero ajudar, não quero. Esse dois, ele tá bem assim, eu não tô afim. Não me enche o saco. E aí, depois que ele leva muita porrada e não tem mais escolha, ele fala essa frase, eu não tenho escolha. Eu vou dirigir o caminhão. Aí ele vai lá e dirige o caminhão. E aí, quando ele é enganado pelo papagalo, aí isso confirma ainda mais. O mundo é absurdo, o ser humano é absurdo. O que eu vou fazer da minha vida? O que ele faz da vida dele? Ele anda de motocicleta. A vida dele é essa, a motivação dele é essa. É viajar de motocicleta, então ele precisa de gasolina. Eu estou aqui pra gasolina. De carro, Digão? De carro, desculpa. De carro. V8 Interceptor. O que você acha? Vocês acham que ele é Sísifo? Você acha que ele é um anti-herói de Camus? Eu já ia falar de Camus aqui, Diego Camus, que vê o Mad Max como, assim como Albert Camus, filósofo francês, fez essa leitura, né, do mito de Sísifo, Stranger Max, de que Sísifo seria uma espécie de figura iluminada. Por favor, filósofos que estão escutando o nosso podcast, né, se é que há algum, depois me corrijam aqui nos comentários, né, mas se não me engano, até onde eu lembro, né, também essa leitura que o Camus faz do mito de Sísifo é que um Sísifo ele seria, não sei se feliz seria a palavra mais correta para descrevê-lo, mas Sísifo ele estaria conformado com o absurdo da tarefa dele, que é levar aquela rocha, né, pro alto da montanha e depois buscá-lo novamente e assim pelo resto da eternidade. Estaria mais ou menos assim conformado com essa tarefa dele, porque ele abraçaria o absurdo. Assim, nisso, agora voltando a falar dos filmes, né, é uma leitura interessante, né, sobre o Max, né, imaginar um Max feliz. Eu não sei, eu não imagino ele muito feliz. Ainda assim, eu acho que indubitavelmente, assim, uma coisa que eu acho que todos nós temos que concordar, o Max, ele é uma figura muito, muito à margem da sociedade. Aliás, eu acho que o Max, o que a gente vê nesses filmes, o que eu acho tão interessante nos filmes, assim, principalmente a partir do segundo filme, porque o primeiro filme ainda se passa numa espécie de época contemporânea. Foi feito em 1979, mas ainda é o mundo, o nosso mundo, né? Se o Max é um policial, então o que pressupõe que há um governo, há algum tipo de ordem, há algum tipo de sociedade. Tem sociedade, tem grama, tem estradas, tem cidades ainda, né? Não, se o mundo acabou no Mad Max 1, ele acabou, tipo, 6 meses antes, né? E não 50 anos antes, que ele é no segundo, né? Que é claramente... Alguma coisa assim. Mas esse mundo pós-apocalíptico, né? Distópico, do segundo filme em diante, o que você vê, o que o George Miller, eu acho que ele retrata tão bem em todos esses filmes, é que o que sobrou da sociedade nesse mundo pós-apocalíptico é uma espécie de... Não são nem os escombros, assim, ou as ruínas. É quase que uma espécie de paródia ou uma caricatura daquilo que o mundo atual é, sabe? Então eu acho que a gente pode fazer, de repente, essa leitura, sabe? O Mad Max como uma espécie, assim, sabe, de crítica paródica do nosso mundo, da sociedade contemporânea, da cultura contemporânea. Porque o Max, ele é esse personagem que o tempo todo, por estar à parte de tudo, ele meio que joga na cara das pessoas o quanto que é absurdo. Olha, isso aqui que vocês estão tentando fazer, essa tentativa medíocre de reconstrução da sociedade, né? Porque é o sonho do papagalo, é levar aquela galera, né, da refinaria para uma espécie de paraíso à beira da praia, onde todo mundo seria feliz de novo, onde tem sol brilhando, onde tem água potável, e aí sim, né, eles pudessem encontrar condições para poder reconstruir aquela sociedade que um dia foi, aquela sociedade pré-apocalíptica. Olha, isso é absurdo, esse seu sonho aqui é absurdo, assim como é absurdo essa gangue de motociclistas sadomasoquistas aqui do lado de fora querendo roubar gasolina, assim como é absurdo qualquer outro grupo, qualquer outro ajuntamento humano que tente ainda resgatar alguma coisa daquilo que sobrou dessa hecatombe nuclear ou Terceira Guerra Mundial, seja lá o que for, que causou o apocalipse. O mundo acabou e é isso. Eu acho que o Max, ele é a célula cancerígena, que meio que, olha, não tem cura, acabou mesmo, sabe? A única coisa que pode fazer é esperar a morte chegar. Então, nesse sentido, eu acho que, pois é, por isso que eu falei que, assim, eu não imagino ele exatamente feliz, talvez não seja a palavra, ou mesmo apaziguado, ou mesmo, mas é uma leitura possível, não é uma leitura possível, porque eu acho que o Max, ele é muito um retrato dessa desilusão, quando você tem um mundo totalmente fragmentado, em que você não pode mais juntar os pedaços, que é o que as pessoas tentam fazer nos filmes, né? É o que a galera do Barter Town tenta fazer no Cúpula do Trovão, é o que o Immortan Joe tenta fazer no Fury Road, né? Que é tentar tentar juntar os pedacinhos desse mundo, juntar os caquinhos desse mundo. Olha, vamos fazer algum mundo que lembre alguma coisa do passado. E o Max, ele chega e fala, olha, não tem mais o que fazer. Acabou, acabou mesmo. E qualquer aglomeração humana, tentativa de reconstrução de sociedade, comunidade, é uma falácia, é falso, não vai dar certo. Exatamente. Eu pensei nisso que eu tava falando, que o Igor completou, perfeito. Porque tem uma fala do Papagalo, né? Que quando ele, o Papagalo tá assim, mas por que que você tá indo embora agora? Tem uma hora do filme que o Mel Gibson, que o Max tá... Ele, olha, eu trouxe o caminhão de volta, foi muito foda, quase que a gente morreu um monte de gente, o caminhão tá todo quebrado, furou o pneu, mas eu trouxe, tá aqui o caminhão, tá? Vocês podem consertar. E aí, mas você não vai com a gente? Né? Eles falam, o Papagalo e a sociedade. Você não vai dirigir o caminhão pra nós? Você não vai? Ele, não, eu já cumpri meu contrato e eu tô indo embora. Tchau, me dá a gasolina e meu carro, tá bom? E aí o Papagalo fica louco, fica puto, fica enchendo o saco dele, mas por quê? Por quê? Por quê? Você... Aí ele fala assim, você não é nada. Ele fala, ah, você é um lixo, você não sei o quê, você é escória. E depois fala, you're nothing, você é nada. E ele realmente, ele representa um nada, ele é um personagem niilista, né? Como poucos na história do cinema, de fato. Por todas as razões que eu e o Igor falamos. Tanto é que ele não responde o Mel Gibson, né? Ele dá um soco na cara do Papagalo, não me enche mais o saco, cala essa boca, chega, sabe? Não vou falar da minha família aqui, do meu trauma. Porque ele sabe que, no fundo, não tem resposta. É realmente nada. Meio Ulisses até lembra um pouco, né? Ulisses fala isso, né? Ele engana o Ciclopes na Odisseia, dizendo que... Ah, não, ele ninguém, a palavra que ele usa, né? Não é nada, né? Ele fala, eu não sou ninguém. Que é parecido, né? Mas o que eu ia dizer é que eu ainda assim, eu acho interessante essa ideia, esse conceito do Max como uma personificação da total resignação desse herói de Camille que reconhece o absurdo da vida e se aparta de tudo. E tá bem assim. Mas eu ainda assim prefiro uma heroína como a Furiosa. Porque acho que isso mudou muito no Fury Road. O protagonista não é mais o Max, né? Aliás, a gente pode pensar no protagonismo do Max nesses filmes todos, né? Ele é o protagonista? É ele que move a ação? Ele tem algum objetivo? Ele tem uma jornada? Não, né? Então, e no Fury Road fica bem claro, né? Que ele tá ali acompanhando a Furiosa. A Furiosa é a protagonista, né? Charlize, espetáculo de mulher maravilhosa, carismática. É, você vibra, grita por ela. Mulher maravilha, fantástica no filme, sabe? E ela é um personagem que não é nada niilista. A motivação dela é muito clara, sabe? E os stakes, né? O risco é altíssimo. E a jornada dela é super sacrificante. E ela vai superando obstáculo por obstáculo por obstáculo, sabe? Quase morre no final, você tá disposto a sacrificar por todo mundo. Então ela tá ali pra salvar aquelas mães, as mulheres do Immortan Joe, e achar o lugar dela de onde ela veio, né? O lugar verde, onde morava a mãe, onde moravam essas mulheres, né? Então, protagonista assim, com essa motivação clara, eu preciso conseguir isso aqui, eu tenho isso aqui pra onde chegar, eu tenho um ponto B pra ir. É mais simples, é mais clássico, mas eu, como espectador, me satisfaço mais. Você acha que, após essa primeira trilogia, o George Miller realmente ele mudou o foco, né, desse personagem super cínico, né, cinismo, cinismo, cinismo, cinismo, independência, não quer que lava as mãos. Ele tem um certo código, assim, porque ele acaba ajudando realmente, né, em vez de ajudar as gangues, ele ajuda a sociedadezinha ali e tal. Então ele tem algum elemento lá, mas realmente ele é muito niilista, né, que tanto aqui no Fury Road, você precisou mudar o foco, né? Porque senão, que história você conta, né? E eu acho que é tipo talvez uma evolução do próprio George Miller, sei lá, né? Talvez até nesse mundo fodido, acabado, você precisa viver por alguma coisa, né? Senão, pra que você só se mata e pronto, acabou, né? Não sei. Eu não sei, assim, a gente tá falando um pouquinho aqui o Fury Road, mas eu acho que mesmo essa visão do George Miller, né? Assim, eu concordo com você, Felipe, assim, eu acho que a forma como o George Miller retrata, né, os personagens, os demais personagens no filme, acho que a maioria dos personagens tem algum tipo de objetivo, né? Você tem a figura dos Warlords, né? Os Senhores de Guerra, né? Lord Humongous, Immortan Joe, né? O Dementus, agora no Furiosa, que eles têm o objetivo de expandir o império de dominação deles, né? E controlar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, são realmente Senhores de Guerra, né? Eles têm essa mentalidade expansionista, que é típico, né? Das sociedades guerreiras e tal. Mas você também tem outras comunidades, como, por exemplo, a comunidade da refinaria, né? Que pensa em encontrar um lugar, né? Onde eles possam reconstruir a vida deles, ou o que sobrou da vida deles. O que me faz lembrar também que há uma comunidade parecida também no Fury Road, que é a comunidade das mulheres que moram no lugar verde, né, no Green Place, que é um lugar supostamente paradisíaco, onde ainda impera algum tipo de ordem, né? E a Furiosa, justamente, ela tá querendo levar as esposas do Immortan Joe para esse lugar. Mas assim como a gente vê no Fury Road, esse lugar, ele não existe mais. A Furiosa, ela tem esse sonho, mas ela chega no Green Place e o Green Place se tornou um pântano. sabe? Ou seja, tudo foi destruído. Ou seja, no final das contas, você vê uma série de personagens que, para bem ou para mal, elas estão querendo, colocar entre aspas aqui, voltar para casa. Ou então encontrar um lugar onde eles possam construir ou reconstruir algo próximo a essa ideia que a gente tem de casa. E o tempo todo eles são frustrados. O tempo todo você vê que eles não podem. Eu acho que se o Mad Max 2 continuasse um pouquinho mais, né, o Road Warrior continuasse um pouquinho mais, talvez mostrasse, né, que no final das contas aquela galera que foi pro norte, pra praia e tudo mais, talvez eles chegassem lá e a praia tivesse em escombros, o mar tivesse todo poluído, tivesse com óleo na praia, alguma coisa assim, sabe? Mas essa ideia de que, olha, não tem mais pra onde ir, o mundo realmente acabou, isso faz com que o Max, né, como o Jake falou, ele tenha realmente, assim, uma sanidade quase que assustadora, assim, sabe? O que é uma coisa perturbadora pra gente, porque, assim, a única possibilidade de atitude sã em um mundo como esse é você ficar completamente indiferente a parte de tudo, porque se você for olhar, se você for escrutinar as coisas um pouquinho mais de minúcia, você vai ver que, olha, não tem, realmente não tem pra onde ir, não tem casa te esperando, não tem como reconstruir aquilo que já foi algum dia, acabou, o mundo acabou, isso realmente é assustador, isso é aterrorizante. Acho que então, acho que daria pra fazer tipo um sumário da série do Max, né, que tem essa expressão em inglês, né, you can never go home again, você nunca mais pode voltar para casa, que simbolicamente é um tipo de crítica à nostalgia, né, de viver nessa fantasia do retorno e tal. Né, tudo, eu vou voltar a esse estado infantil meu, onde não tinha problemas e tal, e isso realmente não existe, né, que nos filmes do Mad Max, talvez simbolicamente é sociedade, era isso, né, e você cresceu, você amadureceu, você foi para esse mundo selvagem, que é, o seu novo normal é esse, né, então talvez o Max é isso, né, essa crítica à nostalgia, que realmente não tem para onde voltar, né, você tem que viver no aqui e no agora, e só que com um mínimo de humanidade, né, sei lá, sem ser tão predatório, né, que nem tem essas outras figuras que ele encontra, né? Ele entende que o mundo acabou, mas também não quer dizer que é destruição total, né? Então tem um pouco isso, eu imagino, né? Essa criticar a nostalgia dessa fantasia de voltar à sociedade e tal. Esse sonho impossível do Max é voltar a um período, tempo da vida sem trauma. Porque é isso que acontece, né? Você sofre um trauma, acontece uma disrupção naquilo que você imagina que é a sua linha normal, né, da vida, e você fica revivendo aquilo, você não fica paralisado. Daí a ideia, né, de que o trauma ele fica se repetindo, né? Mas aí o objetivo, o sonho, né, de qualquer pessoa que passa por algum tipo de terapia ou tratamento terapêutico, é você recuperar, né, a sua saúde mental, ou seja, você voltar a um tempo em que o trauma não existisse. Sendo que, né, para quem faz terapia já há algum tempo, né, eu faço terapia já faz algum tempo, a gente sabe que isso não existe, assim, sabe? Tipo, isso é realmente uma ilusão, sabe? Tipo, vou voltar a um tempo como se o trauma jamais tivesse acontecido na minha vida. Isso é impossível. Você tem que lidar com as consequências diariamente, né, de traumas ou problemas ou abusos que sofreu, e a terapia ensina você a lidar com as consequências disso. Mas não existe nenhum apagamento do que aconteceu. Você não pode voltar a agir como você agia antes que o trauma tivesse acontecido. Eu acho que, de certa forma, é isso, né? É isso que as pessoas querem, sabe? Tipo, vamos voltar pro lugar verde, vamos voltar pra sociedade idílica da praia, vamos voltar pra aquele Éden que a gente tinha. Não tem. Eu acho que mesmo as hordas, né? Mesmo as hordas dos bárbaros, dos warlords, eles querem, de certa forma, isso. Porque você pertencer a uma horda dessas, uma horda do Lord Humongous, né? De certa forma, né? E eu tive esse insight vendo Furiosa agora. Vocês notaram que no Furiosa, desculpa assim, para aquelas pessoas que ainda não viram Furiosa, pequeno spoiler, quer dizer, não é bem um spoiler, mas um pequeno detalhe aqui, vocês notaram que o Dementus ele sempre carrega um ursinho de pelúcia, que coisa estranha, né, assim, um líder guerreiro de uma horda, e ele tem aquela porcaria daquele ursinho de pelúcia o tempo todo com ele, né, que ele só divide com a pequena Furiosa, mas depois ele muda de ideia e ele volta a ter, e aqui e ali, ao longo de todos os filmes, se vocês repararem, a maioria, não vou dizer todos, né, mas a maioria desses bárbaros, né, dos mais selvagens dos filmes, eles têm alguma coisa que remete à infância. Não sei. Eu tive esse insight quando eu vi o Dementus, mas aí depois assistindo novamente o Road Warrior e vendo um pouquinho o Thunderdome, eu fiquei pensando assim, tem sempre alguma coisa, um detalhe na roupa, não sei, é uma caixinha de música, né? É alguma coisa que lembra a infância, que remete à infância. Então, a Horda do Lord Humongous, Gay Boys Berserkers, é como se fosse um monte de menino em que os pais saíram e nunca mais vão voltar, os professores também saíram e nunca mais vão voltar, e os meninos estão aí, pronto, beleza, a gente pode tocar o terror da forma como a gente quiser. Ah! E eles ficam loucos e eles fazem todo tipo de barbaridade. É uma coisa meio Lord of the Flies, né? O Senhor das Moscas, aquele livro do William Golden. O que é que acontece quando você tira as rédeas da infância? Ah, se você tem uma visão idílica, edênica da infância, como sendo a época da inocência, ah, os meninos, as meninas, mas pode ser Battle Royale também, assim, se você pode, as crianças podem ficar loucas, podem começar a se matar também, podem voltar a um estado degenerativo de selvageria, que eu acho que é mais ou menos que é isso que acontece. Então, essas hordas selvagens, elas são um monte de meninões sem as suas mamães, sem os seus papais, totalmente ao Deus dará, totalmente à mercê dos próprios impulsos. Mas aí, novamente, querem voltar à infância, querem resgatar alguma coisa. É possível isso? Não é possível. Por mais que você tenha, e agora parando pra pegar aquela caixinha de música, né, no Road Warrior, eu acho que é bem simbólico desse tipo de coisa. O que que sobrou da infância? Sobrou uma mísera caixinha de música. Tem um dado também, exatamente. Sobraram essas coisas, essas relíquias. Mas você ficar girando aquela alavanquinha e fazendo aquela musiquinha bonitinha tocar, por mais que você tenha nostalgia imbuída dentro do seu coração, isso não vai fazer a sua infância voltar. Isso não vai colocar os pedaços do Humpty Dumpty back together again. Ele não vai se ligar. De fato, né, na vida real, por exemplo, né, mesmo hoje em dia, sem apocalipse, a gente pode pensar isso na vida real, né? Porque às vezes a gente tá numa situação muito boa, muito confortável, e aí circunstâncias acontecem que você vai para uma situação difícil, complicada, e aí é muito tentador e muito sofrido também você sempre se lembrar da como a situação estava boa antes, né? Era confortável antes, era lindo antes, e agora eu tô sofrendo aqui, agora eu tenho que resolver mil problemas, mil coisas, né? E aí, se você fica olhando para trás, né, se você faz essa comparação, esse espelho, né, de realidade agora e realidade o que foi, é um caminho para enlouquecer, para ficar deprimido, para ficar mal sempre. E a resposta mais sã, de fato, é que a terapia oferece, que não é a felicidade, né, não é o nirvana, né, é você conseguir lidar com o que acontece agora, com o que é possível agora. E que agora pode ser bom, quem sabe. Depende do que você gosta, né? Se você é fã de um bondadezinho, você pode fazer parte da gangue lá do Rio Mangas, né? Mas se não, se você quer ainda fazer parte da sociedade, vai lá com a sociedade das roupinhas brancas. Ou se você é um Mad Max, você fala, não, eu sou niilista e eu quero que todo mundo se foda e eu vou andar de meu carro, vou dirigir pela rua com meu cachorrinho. Então, no final das contas, o Max é como se fosse, tipo, o último resquício de ser adulto, né? Porque... É. Tem o pessoal nostálgico lá, fingindo que quer criar uma sociedade, né? Brincando de casinha de um lado, e do outro lado tem os meninos bully lá, que só quer quebrar tudo e estragar tudo, né? Acho que são dois lados. O Max, ele entende que os dois lados não levam a nada, né? Então ele é meio que esse cínico mais amadurecido, né? Nesse cenário dessas três possibilidades. O parceiro dele é o parceiro, entre aspas, né? Ele é o mais infantilizado, né? De todos. É uma criança alta, né? O capitão do girocóptero, né? Só as crianças, né? Mas é uma observação interessante, inclusive, assim, porque só as crianças se relacionam com ele. É o Bruce Spence, que é um personagem dele, é o Giro Capitão, né? Giro Captain, que ele é meio infantil, ele é adulto, mas ele é meio infantilizado, ele é meio bobão, ele é uma espécie de fool, né? De tolo, né? É alívio cômico, assim. Alívio cômico. E tem aquele personagem que eu acho ótimo, né? Que é a criança feral, né? The Feral Kid, que também é uma criança, olha só, é uma criança que, eu acho que por conta dessas circunstâncias terríveis, né, do mundo pós-apocalíptico, ela foi levada de volta a uma estado totalmente primitivo, né? Pré-linguagem, inclusive, ela nem fala, aquele menino. E ele é o único possível companheiro dele também, assim, que se afeiçoa a ele, que enxerga alguma coisa boa nele. E ele, claro, de chave o menino, assim, ele não quer saber de ninguém, novamente, ele não quer saber de nenhum tipo de aglomeração. O que me faz pensar também, assim, só pra encerrar aqui essa minha fala, que o Mad Max também, assim, pensando agora no Feral Kid, né? O Mad Max, eu acho que também ele é uma forma interessante, né? De você pensar o fazer histórico, né? O fazer da história, como se faz a história, né? Como é que se escreve a história, mais especificamente. Porque o Feral Kid tem essa visão um pouco mítica, né, de quem é o Max. Tanto é que esse epítome de Road Warrior, né, o Guerreiro das Estradas, é dado pelo menino na narração. O filme ele começa com uma narração em off e ele termina com uma narração em off. Quando o filme termina, você entende que é um menino contando a história, um menino lembrando. E o filme seriam as lembranças dele. E você também tem uma narração nos outros filmes. Você tem uma narração no Thunderdome, você tem uma narração no Fury Road, que eu acho um pouquinho problemática, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Então, você tem muito, assim, como as pessoas veem o Max. E elas o veem como sendo uma figura meio mítica, heróica ou semi-heróica, mas que transita em torno de algum conceito de heroísmo. Sendo que aquilo que a gente vê nos filmes é justamente isso que a gente discutiu. Ele não é um herói, né? Ele tá sempre à parte. Ele quer ficar à parte das coisas. Ele não impulsiona a ação. Ele não tem um objetivo. Ele não quer salvar o mundo. Ele não quer levar as pessoas de volta pro lar. Ele não quer nada. Ele só quer sobreviver. Mas acontece que ele está jogado em uma série de circunstâncias que meio que induzem ele à ação. Nesse filme aqui, ele acaba... Uma coisa que eu fiquei pensando, né, inclusive, ele acaba se aliando ao pessoal da refinaria. Eu não sei, não, assim, eu acho que é muita oportunidade, assim, sabe, muito oportunismo na parte dele. Porque se as circunstâncias fossem diferentes, ele, de repente, poderia ter se aliado ao Lord Humongous. Eu não acho muito descabida essa ideia, não. Assim como eu acho que ele poderia se aliar também, de repente, se fosse do interesse dele, ao Immortan Joe, sabe, não necessariamente a Furiosa. Mas eu acho que as circunstâncias meio que levam a ele estar de um lado e não do outro. Mas as pessoas veem ele como uma espécie de herói. Mas eu acho que isso está justamente na escritura da história. Como você lembra, como você narra a história. E o Mad Max, ele meio que passou pro imaginário popular como uma espécie de herói, né, do pós-apocalipse, sendo que ele não é. Isso é a forma como as pessoas lembram. E de fato, assim, eu mesmo lembrava dele, antes de reassistir os filmes agora, como uma figura mais herói, como alguém mais participativo, como alguém mais que despertasse mais simpatia, ou que fosse mais simpático aos problemas alheios. Sendo que não. Ele realmente, quando eu revi os filmes agora, ele é realmente muito mais indiferente e alheio e blasé do que eu lembrava que ele era. Mas na minha escritura pessoal da história, ele aparece como uma imagem mítica também, assim como foi pro menino. Então eu acho que o filme talvez ele possa ser também, né, de certa forma, né, uma crítica a essa forma fragmentada, né, já que o mundo caiu aos pedaços, né? Então a história também, o fazer histórico tá fragmentado, tá tudo aos pedaços. Realmente ele é essa figura vaga, né, que você não sabe ele, mas o que realmente acho que no final das contas ajuda você a empurrar ele nessa direção de ser um herói e não um mero observador, é que tendo a opção entre escolher entre o Humongous e o Papagaio, ele ajuda o pessoal da refinaria, ou entre ajudar a Furiosa e se aliar ao Immortan Joe, ele ajuda, né, as mulheres, né, então ele não é 100% amoral, né, tem esse grãozinho de areia que ajuda ele a decidir certo, é o que faz dele um herói nesse mundo, né. É, mas já dizia Tina Turner, we don't need another hero. We don't need another hero. Então, pessoal, esse foi nosso episódio do Mad Max 2. E, bom, a gente poderia continuar falando, né? Que além do que tem toda essa série, né? Tem muito assunto aí. É, super dica, super recomendação. E antes de anunciar o próximo episódio do Acervo, né? Como sempre, deixa eu perguntar para os meus co-hosts, né, que filmes eles recomendam, né? Algum filme ligado de alguma maneira ao Mad Max 2, para os nossos ouvintes assistirem, né, pô? Diegão, qual é a sua dica de hoje para os ouvintes? Eu acho que o Mad Max, assim, tá muito claro, né, que ele é um filme, tem uma carga de influência na cultura e na arte muito, muito grande, né, muito ampla. Então tem muitos filmes que a gente poderia indicar que tem de alguma forma alguma influência, que tem alguma inspiração no universo criado pelos filmes do Mad Max. Eu escolhi um filme australiano chamado As Últimas Horas, né, These Final Hours, que é um filme muito bom, me surpreendeu muito, um filme, acho que independente, australiano, e a história se passa 12 horas antes do mundo acabar. Caem asteroides na Terra, lá no Oceano Atlântico, perto da América do Norte. E aí os australianos têm 12 horas pra viver, né? São as últimas 12 horas do mundo, né? Antes da explosão chegar e o apocalipse acabar com toda a vida na Terra. Então, eu achei o filme super legal, super interessante. Essa questão do que fazer agora, né? O que eu faço com a minha vida no presente, né? Num presente caótico, né? Com um fim, com hora pra terminar. E o filme, claramente, ele tem influência, ele tem elementos, né? De uma sociedade em colapso na Austrália, que começou com Mad Max. E tem muitos filmes, assim, né? Que se passam nesse tipo de realidade. É um ótimo filme, eu gostei muito, assim. Não é maravilhoso, mas é um bom filme, bem atuado. Comendo bastante. Igão, qual é a sua, falando em recomendações australianas? É, exatamente. Recomendações australianas. Eu acho interessante que vocês tenham trazido isso, porque quando eu estava pensando aqui na recomendação, eu fiz questão, né, de pensar em um filme australiano para indicar, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu acho que o cinema australiano, ele eu não tinha... Isso é uma coisa... Essa é uma ficha que caiu enquanto eu estava me preparando aqui para a gravação desse episódio, reassistindo Mad Max, fui pro cinema para ver o Furiosa. Cinema australiano, ele foi muito... Ele tem sido muito importante para mim. Eu acho que ele foi... Sem eu perceber, ele foi muito importante para minha formação, porque tem vários diretores que eu gosto, vários filmes que eu gosto, vários filmes que foram muito importantes para mim, que ou eles foram feitos por diretores australianos, ou eles foram rodados na Austrália, ou eles foram feitos, protagonizados por atores e atrizes australianos. Então, o cinema australiano, eu acho que ele é muito interessante de ser visitado, revisitado, inusitado para aquelas pessoas que já conhecem ele, né? E eu acho que o Mad Max, ele é muito ilustrativo, assim, sabe, de um movimento que se chama, né, hoje, né, de Australian New Wave, né, que é essa nova geração, nova onda de cinema australiano, que começou mais ou menos nos anos 70, nos anos 80, assim, começou nos anos 80, nos anos 70, mas que ganhou força mesmo nos anos 80, e que apresentou para nós vários diretores fantásticos, tipo Peter Weir, começou nessa época também, Philip Noyce, o próprio George Miller, Bruce Beresford, então, Jane Campion também, então, vários diretores que meio que pegaram carona nessa onda, ou então que surfaram nessa onda depois. E o filme que eu tava querendo recomendar pra vocês é um filme de um diretor australiano, feito na Austrália, né? Um filme de, claro, sou eu, né? Então, é um filme de horror australiano, chamado Razorback, As Garras do Terror, né? O que é absolutamente ridículo, porque é um filme que trata de um porco gigante que começa a comer as pessoas no interior australiano. E todos sabem, né? Pelo menos assim, eu não fui criado na fazenda, nada disso, mas até eu sei que porcos não têm garras. Mas o filme se chama aqui no Brasil As Garras do Terror. O que eu acho, biologicamente, muito impreciso, mas tudo bem. É um filme dirigido pelo Russell Mulcahy, que é um diretor australiano que fez, né? Ficou famoso depois por ter feito Highlander, que é um dos meus filmes de ação dos anos 80 favoritos, fantástico, um filme que fez a minha infância. E ele fez esse filme que tem uma premissa até um pouco boba, né? Esse porco gigante que sai aterrorizando pessoas no interior, né? No outback australiano, mas que eu acho que é um ótimo filme, assim, do ponto de vista. É um filme de baixo orçamento, né? Claro, mas ele tem uma ótima caracterização de personagens. Fotografia eu acho belíssima, belíssima fotografia. Tem uma ótima trilha sonora, ele tem uma atmosfera de tensão mais ou menos constante. É um filme muito bem feito. Ele pode não ser um filme mais bem escrito ou com os efeitos especiais mais de ponta, mas ainda assim eu acho que é um filme que hoje tá meio que esquecido, mas como nós somos o acervo fantástico, eu acho que vale a pena ressuscitar esses filmes, né? E esse é um filme que, né, se você já viu ou se você vai ver, depois escreva pra gente nos comentários o que você achou de Razorback, As Garras do Terror, e diga no final das contas se porcos são tão terríveis assim ou não, ou se sou eu que tenho ojeriza por. Antes de falar o meu, deixa eu só avisar para os ouvintes, né, que talvez eles encontrem com o que a gente estava pesquisando, né? Quando a gente vai fazer a nossa listinha das dicas, a gente pega um filme em português, né? Porque às vezes você é mais familiarizado com o título original e tal. E aí você vai ver que no Brasil, na verdade, como é o caso desse, esse filme teve três títulos diferentes aqui, né? Então talvez você encontre como As Garras do Terror, mas também tem O Javali Assassino, né? Ou terceiro ainda, O Corte da Navalha. Então esses três filmes, na verdade, são o mesmo Razorback de 84 que o Igor recomendou. Então, se você não achar um, procure o outro. Esse filme é lindo, Razorback, e muito bem filmado, fotografia fantástica, tem uma estética de clipe, mas acho que tá claro, né? Não precisa falar, né? É um filme B, é filme B. Preparem-se. Bezão. É um filme B de bom. Pronto. É um bom filme. É um típico desses creature feature, né? De filme de criaturas e de monstros e tal. É, realmente é isso. E eu, agora a minha dica, né? Eu pensei, pô, vou falar de um filme que se passa na Austrália, dois, se passa depois da queda da sociedade, se tem perseguição de carro, tem vingança. O único que o filme não tem ação, o único que o filme não tem é diversão em nenhum momento. Se você acha o Mad Max niilista e cínico, deixa eu me permita multiplicar isso por 1 milhão com um filme chamado The Rover, A Caçada, um filme de 2014 do David Michaud, estrelado pelo Guy Pearce e o Robert Pattinson, no primeiro filme que ele fez assim pós-Twilight. Se você achou o Mad Max o filme meio o Max como personagem, talvez será que ele era ou ele não é, o protagonista desse The Rover, que é o Guy Pearce, é assim 1 milhão de vezes pior, violento, niilista, vingativo. É uma sociedade onde se o Mad Max 2 é tipo, sei lá, 50 anos depois da queda da sociedade, esse do The Rover, a sociedade especificamente acabou 10 anos antes, então ainda tem um certo arremedo assim de comércio, de algum nível de sociedade, né? Só que aquela coisa assim, sem esperança nenhuma, né? É super para baixo. Só que eu achei talvez a melhor atuação do Guy Pearce, que é um cara com uma motivação assim, foco absoluto, né? Que o carro dele é roubado nesse mundo onde não tem mais posse, não tem nada. E ele precisa reaver o carro dele. Inclusive no final você entende porquê. O último minuto do filme é uma revelação muito legal de por que ele queria tanto aquele carro especificamente dele nesse mundo de é só pegar um carro abandonado e pronto, né? Não, mas é um filme pesado, um filme meio triste, niilista, violento. É pós-apocalíptico, mas não tem essa diversão, esse senso de ação que o Mad Max tem. Mas eu achei ele muito valeu muito assistir, especialmente pelas atuações, assim. E o David Michaud, um diretor legal, ele fez um outro filme australiano de crime, né? Chamado The Animal Kingdom, que é um filmaço, assim, de uma família toda de criminosos, que até gerou uma série depois. E, então, um cara que tem uma visão legal, assim. Tem uma pegada, assim, meio Hill Coach, assim, que é um outro diretor australiano também. E então é isso, né? Três filmes australianos, dois deles claramente no pós-apocalipse e outro onde tem um javali assassino, né? Que se você está tendo que lidar com isso, basicamente você também está vivendo no pós-apocalipse, né? E foi isso então, nosso episódio de hoje. Antes do nosso tchau para os ouvintes, né? Deixa só anunciar qual vai ser o episódio daqui a 2 semanas. Continuando nossa temporada de ação nos 80, né? Talvez a maior sátira dessa década e um filme assim... que é prato cheio pro acervo fantástico, que ele toca ação, toca terror, toca ficção científica. Tipo, todos os nossos gêneros principais favoritos estão nesse filme. Robocop, Policial do Futuro, o Paul Verhoeven. Clássico absoluto, assim. É até comédia ele é. É todos os gêneros, falta só música, né? Filmaço, filmaço, filmaço. Vai dar uma conversa super densa e muito legal pra gente. Se você, como alguém que não é fã de ação, você acha que é só outro filme idiota de tiroteio e tal, não, pare. Assista esse filme antes do próximo episódio do Acervo. É um filme muito legal, que fala muito sobre o mundo, que critica muito a sociedade, o status quo. Um filme muito legal, do Verhoeven, que é um super gênero do cinema. E é um clássico da ação também, né? Filmaço. Então, agora sim, vou dar nosso tchauzinho. Diegão. Pessoal, adorei a conversa. Foi muito legal. Sabia que ia ser muito legal esse episódio. E tô muito, muito empolgado pra falar sobre Robocop. Um dos filmes favoritos. Robocop, se você não assistiu Robocop, não importa o seu gosto pra filme, pra cinema, pro gênero, não importa. Se você acha, não vou ver Robocop, porque é um robô policial, que bobo. Não, não, não, não, não. Vai assistir Robocop, por favor. Espetáculo de filme. Veja várias vezes. Maravilhoso. Vai ser uma discussão muito legal. Um abraço pra todos. Isso, se faça um favor e assista Robocop. Igão. Muito obrigado a todas as pessoas que tiveram a paciência de nos escutar até o momento. Eu adorei, senhores, eu adorei, como sempre, ter essa conversa com vocês. Mas, assim, particularmente hoje, eu gostei muito de ter falado sobre Mad Max, que é um dos filmes da minha infância, né? O que explica por que talvez eu seja uma pessoa tão esquisita e traumatizada hoje em dia. Eu tô ansiosíssimo pra falar sobre Robocop. Faça esse favor pra vocês, se você ainda não assistiu Robocop. Com certeza, é um filme que ele é muito mais daquilo que ele aparenta, né? Essa história de policial do futuro, robô assassino. Olha só, eu vou falar sobre policiais do futuro. Eu mesmo estou com medo de me ouvir no próximo episódio. Mas estou ansiosíssimo para falar sobre esse filme com vocês no nosso próximo episódio e espero que aquelas pessoas que estão nos escutando gostem também. Se você gosta de ouvir as nossas conversas, por favor, nos siga no Instagram, mande recadinhos, a gente adora ler todos, mande sugestões, críticas, elogios também, a gente precisa, né? A gente tem um ego frágil, a gente precisa, né, ouvir elogios de vez em quando. Então, deem o seu feedback do episódio e espero que vocês escutem também os próximos. Isso. Eu sou o Felipe Sobreiro, como sempre, dando tchau pro pessoal. E realmente, né, se você curte o podcast, recomenda para algum amigo seu. A gente tá sempre querendo mais fazer aquelas nossas listinhas de dicas personalizadas que a gente faz. Faz algum tempo que o pessoal não manda, né? Você entra em contato com a gente via Instagram. Você diz, olha, eu curto esses 5 filmes aqui. E a gente, num futuro episódio, a gente gera uma listinha de dicas a mais para você, né? É uma coisa que a gente curte muito fazer. Então, se você não fez ainda, como vários dos nossos ouvintes já fizeram, faça, mande pra gente, recomende pros seus amigos, diga que a gente faz isso também, vai que eles se interessam por ouvir. E é isso, pessoal. Então, até daqui a 2 semanas. Falou!